vezes nem ouviu, quantas vezes te falei da falta que você faz pra minha vida. Quantas vezes me negou seu abraço, seu calor. Depois que a gente se casou, veio a rotina. Quantas vezes tive ataques de paixão e me declarei, mas foi tudo em vão. Maridos e esposas não são diferentes de um casal de namorados. Pois meu amor, um simples toque de suas mãos acende em minha paixão. Pois tantas vezes eu me lembro de você. Ser a sua eterna namorada. Banda Calypso. Quantas vezes tive ataques de paixão e me declarei, mas foi tudo em vão. Maridos e esposas não são diferentes de um casal de namorados. Pois meu amor, um simples toque de suas mãos acende minha paixão. Pois tantas vezes eu me lembro de você. Sua eterna namorada. Pois tantas vezes eu me lembro de você, me beijando, me jurando que eu sou a sua vida. Pois sem você o meu amor não vale nada. Meu amor, eu quero ser a sua eterna namorada.